Já não, o áudio tá matando criança, tá coisa. Até agora, todo mundo que. O que. Caralho. Até agora. Você sabe, Não consigo falar. vai articular palavras, cara. Também não falo mais. Você é só desistir? Sim. Estou no paraíso. Eu sou Rafael Salimena, estou aqui com Rafael Saldanha e nós viemos terminar o que começamos na semana passada, que é dissecar Breaking Bad. E como essa reta final da série é mais elaborada, mais complexa, nós substituímos o Diogo por um sujeito mais elaborado e mais complexo. Bem-vindo de volta, Pablo Brito. Agradeço mais uma vez o convite. Muito grato por estar aqui com pessoas tão inteligentes, agradáveis e interessantes como vocês. Pablo é um cara muito mais requintado que seu irmão Diogo Brito, que é titular aqui. Obrigado. Aliás, estamos até pensando em mantê-lo. Mas aqui, só não vai ter abertura de novo, não? Porque no meu texto de abertura eu tinha falado que eu não tinha assistido o final. E agora eu já assisti o final. É que o Diogo acabou de mandar uma mensagem aqui, falou o seguinte: vai ter abertura do seu cu? No programa anterior a gente falou das três primeiras temporadas, então hoje a gente vai falar da quarta e da quinta e última temporada dessa série tão aclamada. E se você ainda não ouviu a primeira parte, pare de ouvir agora e baixe o primeiro arquivo que está aí no post. Vamos para a quarta temporada então, senhores. A quarta temporada que é o apogeu do Gus Fring. Pra mim é o apogeu da série. É o apogeu e queda, né, do Gus Fring. Exatamente. Sim. Eu acho a pior temporada. Cara, eu acho a melhor. Eu acho disparado, pra mim é a melhor. Deixando claro que achar a pior, nem falar, né? Não, não é ruim. O contra filé é o pior corte das carnes nobres. É bom pra caralho. Nesse caso aqui, né, cinco temporadas foda, a quarta é a pior, seguida da quinta. E o vilão da terceira e da quarta temporada, originalmente, ia ser o Hector Salamanca, né? Ah, é? Eu não sabia disso, não. Sim, foi o Giancarlo Esposito, né, que é o ator que faz o Gus Fring, que foi lá, pediu pra aumentar o papel dele e conseguiu convenceu o Vince Gilligan a fazer o Gus Fring ser tão importante, porque ia ficar só o Hector no Ding Ding lá, cara. Oh, mas o Hector já rouba muito a cena quando ele participa. Não precisava, acho que não precisava ser um papel maior ainda. Acho que é na medida certa. É, eu concordo. Eu acho que se colocasse um pouquinho mais, ia ficar meio... Não ia ser fácil de você criar um arco interessante, porque, de certa forma, ele é limitado. Não, acho que ele ia ficar muito caricato. Ia virar vilão do James Bond, que sempre tem uma coisa bizarra, coisa e tal. Não, eu concordo com vocês, cara, mas não dá uma pontinha de curiosidade, de saber como é que seria uma temporada só com ele sendo... Sim, os roteiristas são muito bons, cara, então eles iam dar um jeito. Sim, de fazer ia ser maneiro, foda, né? Cara, ia ser foda. Eu tô aqui com as vantagens e desvantagens dessa temporada, porque realmente eu tenho momentos em que eu amo essa temporada e tem momentos que eu odeio. Agora eu odeio, eu acho que é pior. O problema maior é que o Dom Eladio tem um cartel totalmente sem carisma. Que isso? Eu acho o cartel muito maneiro, cara. Você sabe que o Gus vai morrer nessa temporada. Situando dentro da história aqui, a quarta temporada começa depois que o Jesse mata o Gale, né? Sim. Aí o cartel do Gus fica sem ter um químico, uhum. Então eles ficam precisando do Alf, né? E aí, só que nesse momento o Gus tá muito puto por ter sido sacaneado desse jeito, e aí a ameaça dele fica gigante. Então, ao mesmo tempo que o Alt e o Jess estão trabalhando pra ele, eles sabem que o cara quer é passar fogo neles. Alguém vai morrer em algum momento. Se eles não matarem o Gus mata eles. Mas eu acho legal porque cria essa expectativa de você saber quando e como ele vai morrer. E quando se aproxima do fim, fica muito óbvio que a season finale vai ser o Gus morrendo. Cara, eu até imaginei que fosse ser isso mesmo, assim. Só que eu nunca senti nessa série tensão tão grande igual naqueles dois últimos episódios. Quando vai se aproximando ali, eu tava assistindo futebol. Eu tava roendo as unhas em pé na frente. É episódio pra assistir a televisão, suando frio. O penúltimo episódio, o último episódio, é pra assistir em pé. É pra assistir... Tipo, você não se aguenta de tensão. Eu acho, porra, essa pra mim são os melhores episódios da série. O primeiro episódio é o Box Cutter, né? Que é aquele que o Gus veste a roupinha cor-de-rosa lá e corta a garganta do Victor com o estilete, né? Aliás, não por acaso a roupinha cor-de-rosa. Sim. A gente vai comentar isso mais pra frente. A outra coisa, cara, eu falei dos problemas, né? Eu acho que a falta de carisma do cartel e esse lance de você saber que o Gus vai morrer, mas... e ter que esperar uma temporada inteira pra isso. A vantagem que eu acho do caralho é a rivalidade do Salamanca, né, com o Gus, é excepcional. Ainda mais que eles mostram o passado, mostram porque você... É engraçado, você, é um lance que eu rola meio no Sopranos, né? Você cria uma empatia muito grande pelos vilões. Você escolhe um vilão, assim. E nesse caso era difícil, porque eu acho que os dois são vilões foda pra caralho, cara. Mas o Gus, o ator do Gus é muito bom, cara. Ele me vende muito. Mas, cara, o Dom Eladio, pra mim, é a cara de um barão de droga, cara. É, pois é, isso mesmo que eu ia falar. O cartel do Dom Eladio não é carismático, porque ele me deu a impressão que quiseram mostrar um cartel de verdade, entre aspas, assim, sim, né? Sim. Que tem muito capanga e tal, não é? Os caras não estão ali pra fazer gracinha, né? Eu preferi esse cartel aos gêmeos Salamanca, que era meio ridículo, assim. Pois é, e por isso que eu não entendo o que você acha a quarta temporada pior que a terceira, cara. Não tem os gêmeos, pô. E a terceira vantagem dessa temporada, a transformação dele no Heisenberg, eu acho que o Walter White chega num ponto onde ele vira 100% o Heisenberg, que é mais pra frente. Vamos falar um pouco dos episódios, então? O que é que marcou? Pode ser. Coisa que rolou no primeiro, que eu achei bem legal, tem uma conversa bem esclarecedora, assim, que eu acho que os roteiristas sempre tentam bater nessa tecla. O Walter White realmente tem um potencial muito fodido, porque o Gale é, né, PhD, um cara jovem, relativamente jovem, pra ser, né, pra ter o pós-doutorado lá na química e o cara era 4, e ele tenta com um equipamento foda, ele faz o impossível, ele faz a segunda droga mais foda, que é 96%, e ele fala, né, que a do Walter White é, na verdade, quase 100%, é 99.2 ou 0.3. Então, assim, isso, cara, mostra como é que ele sempre tentam lembrar o espectador como é que o Walter White tá muito acima e o Gale muito, muito pau pra ele. E você vê o Gus falando, pô, eu vou ter que trazer. Aí você entende por que o Gus contratou o Walter White. É nesse episódio que a polícia acha aquele vídeo do Gale cantando aquela musiquinha no karaokê. Cara, que vontade de dar um tiro na TV, cara. Puta que pariu, como eu odeio esse cara. Tem um link aí no post. Pra gente tá ligado nas roupas aí, essa temporada o Walt começa a se vestir muito de roxo, cara. É muito difícil você ver ele com outra cor que não seja essa. Ah, é? Sim, eu não sei, eu chuto mais ou menos ali. O roxo era a cor da Marie, mas o roxo é uma cor que remete ao luto. Assim, eu tava na piração total com esses negócios das cores na série, e eu comecei a pensar que de repente podia morrer a família ali, uma coisa assim. E no final significou nada. Sim, exatamente. Eu acho que esse negócio das cores acabou ficando mais uma coisa de identificação mesmo, Turma da Mônica. Sim, pode ser. Cara, no quinto episódio acontece algo muito legal, porque você tem pistas que o Hank é foda pra caralho, é um policial muito bom, mas eu acho que é um dos primeiros momentos onde rola meio a prova mesmo, eles mostram como ele é foda, são duas coisas no mesmo episódio. O primeiro é que ele faz essa ligação foda, que depois que você vê ela é óbvia, mas é foda, entre o Gale sempre tá com o folder, né, com os flyers dos Polos Hermanos, e ele ser vegetariano. Isso é espetacular. Por que que ele tá pedindo? Sim, sim, isso, exatamente. Cara, é um lance que ninguém notou e tudo mais, é um lance legal. O Gale tinha que ser vegetariano, né, claro, cara? Perfeito, né? Perfeito. É uma construção muito boa de personagem. É, e cai muito bem na trama, né? E a outra coisa é quando o Hank descobre que a lavanderia lá que eles usam pra que tem o laboratório, gasta muita eletricidade comparado com outras lavanderias. Isso é muito bom. Cara, isso é muito foda. Olha o que é um policial que tem, né, uma obsessão na parada. E ele manda, né, o departamento ir checar de novo o lugar. Isso é espetacular. Mas uma coisa que eu acho que não lembro se ficou bem claro, ou pra quem tá ouvindo só essa segunda parte, é que o Hank, depois do atentado do... Se você tá ouvindo só a segunda parte, para de ser imbecil e vai ouvir a primeira. Pelo amor de Deus. Você aí, ouvinte. Pode ser que a pessoa esteja ouvindo depois de algum tempo. E lembrar que o Hank tava tava bastante deprimido desde que teve o... Sim, o atentado. O incidente com Tortuga, né? Tortuga. Não. Desde o incidente com Tortuga, ele tava meio perturbado. Mas quando ele cai de cama por causa do atentado, que ele fica semi-paralisado, aí ele entra numa depressão fodida. Ele fica colecionando pedras. Então isso é interessante ver que o caso... Não são pedras. São minerais. São minerais, há uma diferença. Mas, então é interessante a gente ver que o caso, o Heisenberg, passa a ser... Não tem como duvidar. Mas quem prova se amará. Não tem como duvidar. Mas quem salvação dele. Ele, ele se pega naquilo ali como a recuperação. E quanto mais ele avança na, na investigação, mais ele vai se recuperando fisicamente. Ele vai conseguindo ter progresso porque ele tá assim. Saldanha tá fazendo uma leitura um pouco acima da. Tá vendo por metáforas, por simbolismo, finalmente. O que eu falei, gente? Eu tive um branco aqui agora. Aí é legal a química dos dois naquela noite do jantar, né, cara? Que o Walt fica bêbado de vinho e começa a jogar um monte de indireta pro Hank, cara. Sim. Aquilo ali, o botão trava na hora que você vê. Sim. Você fala, ai, caralho, é agora. Nossa, a escala fica maluca com isso, né? E também é importante que aí a Skyler já tá envolvida no, no esquema da droga. Então ela já tá lavando as contas do, Walter. Que, aliás, eu acho uma cena muito engraçada quando eles estão olhando opções de empreendimentos pra lavagem de dinheiro. Que é a primeira hora que aparece o Sol falando do laser tag. Sim. E lá na frente, quando estiverem pensando em novos lugares pra cozinhar, tem uma cena que ele fala assim, aparece só eles na frente do laser tag assim. Ok, eu não vou nem insistir. Eu gosto muito. Mas eu acho interessante. É, eu sempre gosto de imaginar os escritores, né, fazendo, debatendo o tema. Aí você fala, cara, a gente tem que arrumar um hobby pro Hank pra meio que comparar, né, pra meio que dizer pro espectador que ele tá assustado e perdeu o tesão na vida e ele ficou maluco. Eu imagino os caras, cara, que hobby? A que você se sujeita? Quando você tá à beira de ficar maluco, olha só a pedra, cara. Olha o nível da parada. Minha senhora coleciona. O meu padrasto é geólogo. Não, é geólogo. Não. Então, pior que o cara ter disso um hobby, é o cara fazer disso a profissão, cara. Sim. Mas lembre-se do patologista, né? Que também tem. Pois é, né? Sempre tem um degrau abaixo. Um abraço pra todos os patologistas desse Brasil. Aí, que negócio que você falou? Especialmente o meu. Quem prova se amarrar. Não tem como duvidar. Quem prova se amarrar. Sobre esse lance da Skyler estar junto com o Walt agora, é mais uma coisa que eu gosto muito dessa temporada. Pelo menos dentro da casa do Walt já me relaxou, sacou? Que não tinha mais aquela tensão do desespero da casa ali. Então te dá uma tranquilidade saber que pelo menos um aliado ele tinha, né? Que o Paulo tava falando que essa temporada aflora o Heisenberg, é porque ele tem um lugar pra ser o Heisenberg tempo integral, que é a casa. Sim. Que a casa ele não precisa mais esconder, ele não precisa esconder o lado Heisenberg dele e não precisa esconder também o lado Walt, que ele não pode também fraquejar na frente dos bolinhos. Então, ali ele é na totalidade. Mais ou menos, né? Porque também tem o filho. Júnior. Aí é. Cara, só você foi um mestre nessa, porque o início do gaguejado foi de verdade. Foi de verdade, vai virar música assim mesmo. Filha da puta. Mas uma outra relação que eu acho interessante nessa temporada é a relação do Jesse com aquela menina que eu esqueci o nome dela agora. A colombiana? É, colombiana, sei lá. Nossa, eu acho isso um saco, cara. Eu odeio quando o Jesse começa a querer virar pai de família. Cara, não é legal a relação dele com a mulher em si, mas isso vai dar um desdobramento no final da temporada que eu acho fantástico. É legal. E o objetivo dessa família é só esse, né, cara? Escrever essa família só pra esse final. Vamos só falar o nome da mulher aqui pra não ficar feio, né? O nome da mulher é Andréia. E o menino é... A maior referência que eu tenho aqui é a criança latina que tá escrito no meu resumo. Ringo, uma coisa meio... É, Cantilho. Gente, deixa esse menino pra lá. Criança. Criança latina, pô. Foda-se, Voltando àquela cena do que mostrou o cartel lá do Dom Eládio, que mostra o passado do Gus. Ih, já vi. Onde estamos? Pois é, cara. Olha só, traçando um paralelo com o que aconteceu ali. Por que que o Gus ficou tão queimado com aquele cartel, com Salamanca? Eles mataram o parceiro de negócio dele, que era o Max. Sim, sim. O parceiro de negócio do Gus. Ah. Só que depois disso, cara, o Gus desenvolveu uma ira contra aquela gente de desproporcional pra se matar um parceiro de negócio. Porque o cara... Ainda mais um parceiro de negócio de um traficante. Pois é, porque o cara ia no asilo lá, encher o saco de Salamanca semanalmente. O cara ia falar, ó, eu vou tirar tudo que você tem. Quando ele mata a família toda, acaba com o cartel lá, ele volta e tortura mais o velho. Ou seja, pra mim, o cara era muito mais que um parceiro de negócios. O Gus Fring perdeu o marido quando foi lá. It's more than a feeling. E aí, como eu gosto muito do Gus, pensando por esse lado, eu achei ele um personagem muito foda. Se você pressupor que ele é um cara um homossexual, ele vira o criminoso mais badass que tinha no lugar justamente porque perdeu o grande amor e ficou um coração de pedra, né? Então ele não vai ser atingido mais como o Walt é, né? Porque frequentemente eles ameaçam, ah, vou matar sua família, matar sua filha e tal, e o Gus não tem mais isso. Então você vê que ele é um cara endurecido, assim, eu acho que a... Com o perdão do trocadilho. Então ele era o ativo, né? Eu entendo a teoria, eu acho que ela faz sentido sim, mas... Mas se recusa a ver. O pior, tem pai que é cego, né? Exatamente. É muito sutil, abre muito espaço de interpretação e nunca foi apresentado no programa como algo que você tem que saber. Então, acho que realmente tá aberto. Porque, convenhamos, não é uma informação relevante pra vida de ninguém, sim, né? Sim, sim. O que o cara faz com bumbum é o problema dele. Aliás, a... Tem uma discussão muito grande a respeito disso na internet. Eu fui até checar, né, pra ver se tinha alguma coisa que levasse a crer que é ou não é e tal. E aí o Vince Gilligan se pronunciou já falando: se você quiser ver o relacionamento deles dessa maneira, você não está errado. Mas também não falou que tá certo. Então eu acho que é mais uma das sutilezas da série que deixa ela em aberto. Né? Tipo, pra mim é legal ver desse jeito, sim, mas não tem uma resposta definitiva. É, eu acho que essa resposta dele mostra que os escritores não pensaram nisso. Né? Ah, eu acho que pensaram. Você acha? Eu acho, mas acontece também o seguinte. Às vezes você tem um texto que o cara não pensou naquilo, mas alguém vira e fala assim, pô, se a gente analisar isso e isso, faz sentido, e o próprio escritor abraça. Não, se fosse só essa informação, eu também não ia ter certeza, não, mas quando você vai ver o Gus chamando os outros pra jantar, ele cozinhando, o cara prendado na cozinha, sim, todo alinhadinho, todo certinho. Mas ele tem família, né, cara? É, não, ele... Renato Russo tem família. Falar que tem família é muito fácil, mas alguém viu? Ele fala que ele é pai de família. É, que falar tem... que ele dava bunda é muito fácil. Alguém viu? Pois é, fica em aberto pro ouvinte decidir. Fique aberto que nem o cu do Gus Fring. Nessa temporada também tem aquele plano do Gus e do Mike de tentar levar o Jesse pro lado deles, né, cara? Que eles começam a dar poder ao Jesse dentro da organização. Na verdade, é mais ou menos o contrário, né? Não, eles fazem um teatrinho pro Jesse achar que ele é importante. Exatamente. Né? Então, aí ele quer se sentir querido e dar certo o negócio. Que aí o Jesse passa a ver o Walt como um adversário. Sim. Que é tudo que ele não precisava naquele momento. Porque o Jesse sabe a força. Sabe e ele cozinha bem, né? Aos poucos, né? Aí tem aquela cena foda que eles vão no cartel lá em Veneza. A galera. Porque eles levam uma tequila envenenada e o Don Eladio não ia tomar se o Gus não tomasse. Sim. Então ele se envenena pra todo mundo morrer e ele vai pro banheiro pra vomitar. É. Esse episódio é mais um daqueles que tem aquela vibe de filme da Bandeirantes, mas nesse foi do caralho, cara. Cara, eu acho... Ele é muito Robert Rodrigues esse episódio. Quando bota aquele filtro amarelo que indica que tá no México, sim, eu acho, cara, maneiro demais. Que filtro amarelo, né, cara? Que falta de sutileza aqui. É só amarelo, né, cara? Até dói o olho de olhar pra parada. Isso é legal, cara. Eu acho que mostra muito a falta de descaso, ou seja, o compromisso do escritor em querer fazer uma parada diferente. Aí ele vai se envenenar, tá bom, coloca, aí em vez de tomar, tipo assim, faz um massacre, sacou? Ah, não, vocês estão cercados, meio os outros, assim, né? Não estão cercados. Aí mata. Não, vou me envenenar, vou vomitar, e mesmo vomitando, não é o bastante. O veneno entra, eles vão pro galpão, né, onde tem... Um hospital improvisado. Isso. Lá, né? Aí tem o sangue de cada um, inclusive do Jesse, né? Porque algumas pessoas falam, pô, será que ele queria matar o Jesse? Sim, também, que era uma forma perfeita de se livrar do Jesse, né? Não, ele tinha o sanguezinho do Jesse também separado. E é muito maneiro o Jesse perceber o tanto que o Mike, que é um cara fodão, era dispensável, né? Que é o expendable. Eu ia falar exatamente disso, que o Mike é baleado naquela situação. Quando chega no hospital, o nego vai cuidar do Gus e o Jesse é desesperado. Tem esse cara aqui é o que paga o meu salário. É, o outro se der tempo, vai. Todas as atenções vão pro Gus, né, cara? O nego joga o Mike do lado ali. Putz, tem aquela cena do Bennett que a Skyler pede pro Sol dar uma prensa. O Bennett, na verdade, tava devendo dinheiro ao posto de renda. A Skyler dá um dinheiro pra ele pagar a dívida. E aí ele vai lá e compra um carro e pau no cu da dívida. Isso é muito legal. Essa cena é genial. Você vê direitinho como é que eles estão querendo muito fazer com que você odeie o Ted, né? Porque o Ted, ele sabe que ele tá errado. A Skyler tá pedindo a coisa, ele fazer a coisa certa. O Ted fica negando. Pra que ela dá a grana pra ele, compra um carro, porque ele tem que manter as aparências, cara. E tem o como é que chama o cara? O Rio, né? Que é o cara com a cabeça de ovo, né? Aquele negão. Porque a Skyler pede pro Sol pra dar uma prensa nele. Fala aqui, eu preciso de um jeito ou de outro. Aí ela manda o Rio pra casa do Ted. Sim. E aí é aquele esquema de sessão da tarde, né, cara? Vira comédia. Aquele cara que é o genérico do cara do Shaun of the Dead, né? Que ele é igualzinho aquele ator, que é o que faz aquele ruivo. Ah, sim, sim. Aí ele fala pro Rio, ele faz aquele monólogo de mafioso, só que é muito engraçado, porque os dois são os caras assim, errados. É né? Bandidinho, é. Exato. Aí ele fala: se você quer deixar o Rio feliz, você vai assinar esse documento. Rio, você tá feliz? Aí, Rio, reasonably. A resposta que nenhum mafioso ia dar. Ah, eu tô bem de boa, obrigado por perguntar. E aí tem a cena mais genial, que é quando o Ted resolve fugir dos bandidos, né? Cara, ele vê que é os caras são maneiro, bandidinhos, cara. Só que ele escorrega no tapete e mete o chifre no móvel, né? Cara, eu vou falar qual que é. Ele cai muito o pescoço num ângulo muito errado, não, cara. E isso... como eles fizeram aquela cena, né, cara? O barulho também do ovo quebrando. E olha a genialidade da série, porque o cara bate a cabeça de um jeito que você pensa, morreu. E aí eles ainda jogam laranjas em cima do cara, que é a marca da morte do poderoso chefão. Não tem nenhuma marca de morte mais clássica no cinema que essa. Pintou laranja na tela, você sabe que o cara morreu. Então, naquela hora ali que rola laranja em cima do cara, quem já viu esse poderoso chefão, bate na mesma hora. Sabe o que eu pensei quando eu vi a laranja roda, caindo? Cadê o piano ou a bigorna caindo depois? Cara, eu voltei essa cena umas 3 vezes pra rir, cara. Sabe, lê aqui o que eu tenho a dizer sobre essa cena que eu escrevi aqui na minha pauta. Ted bate a cabeça. Um sinal que os escritores desistiram da série ali. Fazer o que com o Ted, cara? Botou os caras batendo a cabeça depois de correr, cara. Mas isso é uma das coisas que eu mais gosto na série, que é o senso de humor, que foi ficando raro, sabe? Então quando voltava, assim, vamos fazer a piada agora, mas sem sair da trama, né? Sem ser a piada servindo à história, aí eu acho sensacional. Agora, o que rola nesse episódio, cara, no fim desse episódio, é um daqueles momentos raríssimos na sua vida que você curte ficção, seja filme ou que for, onde você assiste e você levanta, você bate palma pra TV, você quer beijar a TV porque ela é linda. O que rola, pra você que não lembra, o Hank recebe a ligação dizendo que vão matar ele. Então, assim, aquilo vai fuder geral. O Walter White tenta fugir com a família dele porque né, tá a situação tensa que o Gus vai matar ele. E ele descobre né, que a Skyler gastou a grana. Puta, você que lembra disso? Ele dá um chilique, que é um dos melhores. Eu adoro o chilique do Walt, cara. E esse é especial. Mas esse é de Oscar, né? Porque ele começa a gargalhar quando ele liga. E aí, aquele caos, ele gargalhando. A Skyler fala, nossa, eu não tenho dinheiro que eu dei pro Ted. Não, né? Justo pra quem, cara? E aí, no meio daquele caos, cara, não pode estar pior. Na hora que o Walt tá gargalhando lá, tá maluco. Falando, agora eu vou morrer, me fudir. A Marie liga pra Skyler e começa a tocar o telefone, ela começa a falar: ai, vou matar o Hank. O Walter White tá gargalhando lá embaixo que ele também vai morrer. E a Skyler tá parada sem ter ideia do que vai acontecer. Nesse momento eu achei que a Skyler iria rodar, porque o Walt entrou num frenesi ali, cara. E ela cagou tanto a situação que eu falei: agora. Ganhamos. O Walt foi pro céu ali. Perdeu uma bela oportunidade de resolver o problema. Se fosse ela, tava comendo capim pela raiz. The money, Skyler, where is the rest? Skyler, where is the money? I gave it to Ted. What? You did what? Walt, I had to. For us, for the family. I swear, Walt. You gave our money to Bennett. Walt, please, please just hear me out, please. Ha ha ha! Vocês perceberam, cara, isso já é no próximo episódio. Isso eu só percebi quando eu revi a série, quando eu vi no vídeo. Que quando ele tá decidindo o que ele vai fazer com a criança, ele roda o revólver. Aí ele fica rodando o revólver. E até uma tomada contínua, cara, super interessante. Ele roda o revólver uma vez, aí o revólver tá tipo 3 giros completos, aí para apontando pra ele. Aí ele roda de novo, para apontando pra ele. Aí ele roda de novo, para apontando pra ele, assim, tomada contínua. Aí na última vez, para apontando pra outro lugar. Aí eu achei que, tipo assim, desistiu de pensar como é que ele ia matar o moleque. Você sabia que nessa, quando eu revi, eu vi isso. O revólver aponta pra planta pra ele eventualmente envenenar. Então, o lírio do vale? Isso. Então ele vira, aí ele olha pra planta. Não tem como na época você falar, ah, ali ó, ele vai matar com a planta. Não, mas ele chega a olhar pro lado, ele vê a planta e pensa em alguma coisa. Mas agora então acho que é o momento de explicar o que vai acontecer nessa temporada. Como o Walt e o Jesse estão vendo que eles estão na merda, que é ou eles ou o Gus, eles decidem, e como o Walt percebe que o Jesse está se aproximando do Gus, ele até, o Gus convida o Jesse pra jantar, cozinhar pra ele. Ah. E o Walt, se o Jesse tivesse botado a ricina no botão, o Gus tava morto há muito tempo. Mas aí o Walt dá pro Jesse uma ricina, dá aquele veneno pra ver se mata o Gus. Só que o Jesse não tem culhão pra fazer aquilo, então fica um tempasso aquele veneno na mão do Jesse. E em um dado momento, a criança, sem nome aí, criança latina, genérica, é o Paco. Caralho, mas o nome é maneiro, mas depois eu vou lembrar. A criança é internada, o Walt chega e fala, olha, vê se não é a ricina. E aí o Jesse pira. Sim, porque sim, o Jesse fala, porra, pode ter sido que a criança pegou o meu veneno, mas pode também ter sido que o Walt foi lá envenenar essa criança, porque o Jesse tá boladaço. Mas fica muito na cara, não foi o Walt que envenenou. Não fica muito na cara. Não, mas dá no primeiro momento, quando o Jesse até acusa ele e tal, aí depois, quando o Walt se defende, é que exato, você nem passa pra sua esses cabeça. São os momentos que a série me deixa, tipo assim, transtornado, assim, porque a série esconde tudo de você, cara. Você, quando você não sabe o que o Walt vai fazer, você fica muito sem chão, cara. Uhum. Cara, a série enfia a mão no teu rabo e mexe em você igual uma marionete, cara. Ela te leva pra um lado pro outro, você não sabe o que fazer. Eu não senti isso aí não, cara. Eu não senti não. Ela te leva pra um lado pro outro e você cai em todas. É fácil, né? Tipo, você, a série faz você acreditar o que ela quer que você mas acredite. É por causa da química, cara. Isso é muito bom, porque eles pegaram uma coisa literalmente que... eles pegaram uma coisa que ninguém conhece, sacou? Então a química é quase magia nessa série. Aí você sabe que a todo tempo o Walt pode chegar com um feitiço novo ali. Sim. Sabe? Falou, pô, descobri um negócio aqui que eu posso ler a mente dos caras. Isso aqui é achado numa planta que tem no Japão e pô, isso você acredita, sacou? Isso aqui é o líquido de fazer caipito. É isso aí, cara. É isso aí. Mas aí, então, pô, não vamos ficar delongando aqui. O Jesse acaba descobrindo que não é a ricina que envenenou o moleque, por causa dos exames que fazem, né? Que ele chega e fala, ó, oh, pode ser ricina. Os médicos falam, não, não é. E aí, paralelamente a isso, o Walt vai no asilo do Salamanca. Você não sabe por quê, conversa não. Com o Salamanca. Essa eu matei antes, cara. Essa eu matei antes. Eu não matei. Essa, eu fui com o Salamanca lá. Toca no Hank, ele olha e vai pô, falar. Você sabe que o Walt foi pra pedir um tipo de ajuda, mas você não sabe qual. Você acha que, de repente, sei lá, pra descobrir alguma coisa. Porque justamente o Walt descobre essa relação de ódio que existe entre o Salamanca e o Gus. Sim. E ele chega e fala, ó, o Salamanca me odeia, mas odeia mais o Gus. Então e vou aí, usar isso. Tem uma cena sensacional que parte do plano do Walt envolve botar o Salamanca indo dar um depoimento pra polícia. Sim, e aí eles levam o velho pro DEA lá, né? Pro departamento do rei. E aí ele começa a fazer tipo um código Morse com o... Não, vai uma pessoa passando o alfabeto e ele aperta quando isso, é a letra. Isso aí. E aí você fica naquela tensão, né, cara? O departamento inteiro reunido em volta do velho, sai o F, depois o U, não, depois o C, e o Hank já faz aquela cara de não, puta que pariu. Eu acho que era Suck My Cock, alguma coisa assim. O primeiro acho que é Suck My Cock, depois que foi. Cara, a cena é muito grande, cara. É, não. E eles fazem, né, tempo real mesmo. E você vê a cara de satisfação do Salamanca. Então, ele tá meio com uma risadinha. Mas é isso que rola. A série dá a entender que o Walt pediu pra ele depor. Então ele vai lá depor e aí você acha, ah, ele quer que o cara entregue o Gus e tal. E não tem nada a ver, né? Porque depois a gente vai ver o que rola. Não, mas foi aí que eu percebi. Quando ele vai depor e não é nada, eu achei que o Walt não ia... O gênio, Saldanha, já sabe o que vai acontecer no fim da série. Não, porque a questão é a seguinte, o método de usar o velho Salamanca pra matar o Gus, pra mim, era o método mais óbvio. Já era um velho entrevado mesmo. Era o velho que ia sacrificar pra matar o Gus. O cara já tinha, o Gus já tinha tirado tudo que ele tinha. Tinha tirado os sobrinhos, já tinha tirado o cartel. Então era o que ele tinha pra fazer. Então o Gus vê que o cara foi depois e vai lá saber o que aconteceu, né? Aí quando o Gus vai intimar o cara, ele entra na salinha com o Salamanca e vai conversar, né? E aí você vê que o Walt armou a bombinha lá debaixo da cadeira de roda e o ding-ding do Salamanca manda a parada toda pelos ares, né? Aí dá aquela explosão, né? Está de longe, a cena é muito foda, cara, que sai o Gus do quarto. Sim. A câmera vai aproximando por ele de lado, assim, vai virando e o cara tá com metade da cara arrumando a gravata, né, cara? Sim. Pô, essa eu acho que é a cena inesquecível da série, eu acho que é essa. Ele, cara, morreu como viveu, né, cara? Um cara assim, super estiloso, né? Sim, você vê que... super estiloso. Pra quantos héteros você usa essa frase? Cara, e você vê que o homem usou os últimos milésimos da vida pra tentar manter as aparências, né, cara? Isso é muito foda. É, tem um detalhe importante, semântico aí, né, cara? Que esse episódio, sabe qual é o nome desse episódio? Face-off. Face-off, né? Face-off é um phrasal verb que quer dizer quando você vai enfrentar alguém, né? Fala face-off, né? Você face-off against uma pessoa. Né? É uma falta de sutileza do caralho nesse aí, título. Né? Quando você vê o face-off, você sabe que vai ser a respeito do Salamanca enfrentando, né? Face-off, né? Against o Gus. Na verdade, não. É o face-off, né? A cara do cara. Foi arrancada, sai, né, cara? E aí é muito legal, cara, a gente vai deixar até um link de um vídeo aí que mostra um paralelo entre essa cena mostrando a cara fodida do Gus com a cena que mostra o ursinho na piscina, que também tava com a cara fodida. E o ursinho cuja cor é rosa. Pois é, pois é. Então, aquilo ali pode ser já antecipando o Gus Fring na vida do Walt, sacou? Pra não achar que eu fui mandrake demais, antes do Salamanca, o Walt já tinha tentado matar o Gus. A bomba tava no carro. Isso. Então, cara, ali que esse saca... episódio ali, eu tava... Porra, cara, eu perdi minhas pregas ali, cara. Eu tava desesperado na frente da TV. Você perdeu as pregas porque é a mão da série no seu rabo. Se levou de maior lá. Sabe o que eu achei, cara? Eu fiquei assim, quando rolou essa parada do carro, que o Gus, cara, é muito legal, cara. Ele tem um sexto sentido. Ele é algo que capanga... Pô, mas é até forçado isso, né, cara? Isso eu fiquei puto quando eu vi. Não é, cara. Capanga, sim, tem esse tipo de coisas. Ele vai, cara. O capanga, ele... não, porque o capanga morre. É, exato. O mestre do crime que tem esse tipo de coisa que ele não morre. O Pablo, que já teve infiltrado num cartel, já viu muito isso de perto, né? Pra saber como é que se comporta. Exatamente. Um gênio, cara, do crime. Ele chega, cara, e é um instinto. Ele vê que tá errado, o carro dele tá meio que isolado. Ele olha, né, pros terraços, né, dos outros. Ele vê, cara, tem algo estranho aqui. Os tempos não são bons e ele dá meia volta e vai embora. E isso é aquele negócio que só é foda porque a série já tinha ganho a gente. Porque se fosse num filme do Michael Bay, isso ia ser um furo de roteiro do caralho, né, cara? Sim, mas aí que tem, né? O personagem construído te leva a acreditar. Sim, exatamente. Mas é importante que... Por que que teve aquela treta toda do hospital? Por que que o Jesse foi lá pra ver o negócio da ricina e o Jesse fala pro médico? Então a polícia começa a suspeitar que o Jesse envenenou a criança. Isso tudo é importante justamente pra criar um álibi pro Jesse na questão do Gus. Desvia a atenção da polícia e, além disso, quando descobrem que não foi a ricina, que foi uma outra coisa, isso reforça a relação de confiança do Walt com o Jesse. Sim. O Jesse volta a acreditar no Walt. Então, acaba que aquilo se amarra no final. É e aí, no final, você vê que realmente o Walt envenenou a criança, né, cara? Mas esse é o pulo do gato, cara. Isso que o Saldanha falou, né, que tá desviando a atenção e tudo mais. Mas, mais do que isso, ele tá escondendo do espectador algo muito... muito óbvio. Tudo isso, a morte do Gus, a criança, tudo isso é pra você achar que, caralho, a série vai acabar com o Gus morto ou que seja, vai acontecer com ele. O Jesse talvez seja preso, talvez não seja. E ninguém sabe que, no fundo, o Walter nas costas estava fazendo isso. Você não desconfia isso hora alguma e é por isso. É, você vê o Walt impotente ali, quando na verdade nada. Ele é o cara que... Exato, que arrumou arquitetou tudo, né, cara? E é difícil, né, cara, você saber quando, como que ele conseguiu envenenar a criança, né? Mas eu tenho um negócio que quando você assiste pela segunda vez, você percebe essas coisas. Tem um momento que ele encontra com a família, né? Da Andréia. Com a família da Andréia, que ele meio que troca uma ideia rapidinho com a criança e parece que ele já se conhece, sacou? Sim, parece que ele já encontrou sim, com ele, é quando legal. Tava brincando na rua, alguma coisa assim. ou se ele parece. E o moleque, ele é meio bobão, né? É criança, ele é aberto, né? Assim, se você der um doce pra ele, você sabe que ele pegar, que é um, vem de um lar quebrado, né? Que não tem pai, não tem a figura paterna. É meio o irmão, né? Morreu, né? Então, assim, é um cara que ele é meio que a inocência da família. Então seria fácil dar o veneno pra ele, né? Pra mim, se a série termina nesse final, e aliás, o final é uma cena legal, que é o Walt e o Jesse no estacionamento. Se a série termina ali, pra mim já tava bom. Ali tava com muita cara de encerramento. Pois é, isso que eu comecei a preocupar, porque a quarta temporada eu achei ela tão foda, mas tá certo que ela foi foda no sentido meio filme policial, assim, né? Deu tudo certinho pro herói, o herói fez o plano mirabolante e tal. Eu comecei a ficar com medo, né, cara? Como é que vai segurar essa onda daí pra frente, né? Sabe o que que eu achei legal nesse final? Quando ele tá no carro, é muito legal, porque o pessoal assiste, né? Tá a família assistindo, né? Com o Hank. Porque o Hank, nessa hora, ele tá, tipo, né, sitiado na própria casa, né? Que o pessoal a polícia tá fazendo uma escolta pra ele, porque ele recebeu, né, ameaça de morte e tudo mais. Que, na verdade, foi o Walter que fez pra poder botar o plano dele em ação, né? E eles assistem que o Gus morreu. E aí, o Walter liga pra Skylar. A primeira coisa que a Skylar fala, né? Pô, isso foi você que fez? E ele não fala nem sim, não, né? Ele fica meio quieto. Aí esse cara é saca. Ela não entra em pane. E ele fala, we won. Ele nem fala, eu venci. Ele já fala, nós vencemos. Aí, nessa hora, ele já virou o mestre do crime com a mulher dele, né? Sim. E a Skyler não larga o telefone apavorado. Ela, tipo, ela meio que aquece, assim. Ela fala, nossa, empanhamos. Palavra do dia. Ela meio que aquece. Ah, mas essa foi... Teu irmão não fala uns negócios desses, cara. Por isso que... Vamos convidar mais o gênio da família, né? Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar. Como é lindo o canto de Iemanjá. Então, é a quinta temporada que começa nesse esquema, o Walt venceu, qual que seria o problema que teria daí pra frente? Sim, eu acho que antes disso, né, foram as chamadas da quinta temporada. Tem um lance, né, o pessoal aí que curte mais retardado, né, que deve ser a maioria dos ouvintes, curte o lance medieval, sabe disso, né? Ô, Pablo, você já veio se sentindo em casa, já sentando na janela, xingando ouvintes também? Como é que assim? É, que tem aquela expressão, né, em inglês, né, que quando o rei morre, você fala, né, que the king's dead, né, ao rei the king, que quer dizer, assim, que o rei morreu, mas assim, que o rei morre, você vai ter que olhar pro futuro. Então você já tem rei, um rei novo. Exato. Né? Ao rei daqui, tipo assim, pô, o rei morreu, mas o rei tá vivo. Isso em português isso. Em homenagem ao nosso amigo Humberto Queiroz, é rei morto, rei posto. Na verdade é igual, é o rei está morto, longa vida ao rei. É. Tem um ditado, rei morto, rei mas posto. Mas isso é outra coisa. É outra coisa. Outra coisa. É completamente diferente. A tradução da frase não é rei morto, rei posto. É o rei do The King, não é? Amigo, de onde eu venho é rei morto, rei posto. Enfim, tinha, né, cara, na chamada, o Walter White sentado numa pilha de dinheiro. Como diria o poeta, where do we go now? O que, que vai acontecer com essa série? Uma coisa que você já sabe no primeiro episódio. O Jesse já ganhou 2 Emmys, o Brian, o Cranston, o protagonista, ganhou 3. E a Anna Gunn, que faz a escala, ela tá doida pra ganhar um Emmy. Ela tá desesperada. Cara, quem assistir de novo a quinta temporada, antes da segunda parte, presta atenção. Tudo dela é tão exagerado, é meio caras e bocas, assim, né, forçando. Não, a impressão que eu tive é que ela não queria ganhar um Emmy, ela queria ganhar um tiro, pelo menos da minha parte. Porque, cara, se eu aguentava a Skyler em nome da série até a quarta, na quinta, na cara, quinta ela perde muito na a quinta mão. Degringolou. Até eu que apoiava, que eu entendi o lado dela, na quinta. E eu vou falar por quê. Eu não sei em que momento que isso se situa dentro da quinta temporada, mas é na cena da Iemanjá, cara. Pra mim também ali, você fala assim, agora a cena deu. Da Iemanjá é aquela que tá todo mundo conversando, tomando um drinkzinho ali na piscina. Ah, sim! E aí, cara, tem a Skyler, mulher sendo mulher, né, cara? Sim. Aí o Walt, ela de repente começa a entrar na água, ninguém sabe por quê. Fica todo mundo atônito vendo ele entrar na água com aquela cara, né, de me dar um M. De Senhora das Águas. De me dar um M, eu acho. E, cara, a cara que o Walt faz, eu acho que eu nunca senti tanta compaixão por um personagem, sim. Porque é aquele cara, cara, tipo assim, pô, todo mundo tem um amigo que já namorou uma mulher maluca. É aquele sentimento quando o cara faz aquela cara, você quer dar um abraço nele e falar, putz, meu irmão, o que que você se meteu, cara? Outro lance que tem nessa questão quando ela entra na piscina, né, eu acho que tem um paralelo, que a gente até já falou como é que o Walter White fica tirando fósforo na piscina. Esse lance dele não ter controle de nada na vida, ele controla quando quando acende, quando apaga. É, e ela tá entrando na mesma piscina, né? Então, assim, ela é mais um dos objetos efêmeros, né? Onde você acende o fogo e apaga e você joga. E ele tem um absurdo na mão dela, né? Quando termina, é legal porque ele mostra o relógio que o Jesse dá pra ele, que eu acho muito legal que o Jesse dá o relógio e fala, ah, esse é um presente pra você. E ele sente muito aquela relação pai-filho, né, que tem clichê, né, entre o Jesse e o Walter. O Walter, ele meio que, pela primeira vez, assim, em algumas temporadas, ele realmente volta a curtir pra caralho o Jesse, assim, sabe? Ele fica meio assim, pô, é que legal. Ele fala pra esse cara, pô, a pessoa que me deu esse presente aqui, ela me queria morta também, né, que era o Jesse, né? Mas ele mudou, ele não pensa mais assim. Skyler, e você também vai mudar, pode ficar tranquilo. Aí ele vai dormir e o relógio fica em cima do criado mundo. E aí o episódio termina dando um close e com um tic-tac, tic-tac. Só que quando chega, né, no último, sempre dá aquele barulho maior do minuto mudando, né? E aí o som do minuto mudando, eles cortam na hora, tem um som do revólver sendo engatilhado. Ao invés de ser o tch, né? É um tch que termina assim, sabe? É bem legal. Uma coisa legal que acontece nesse primeiro episódio é que eles mostram o Ted, o estado que o Ted tá. Caralho, cara, aquilo é bonito. O Ted parece o Darth Vader quando tira a máscara. Ele tá roxo, né, cara? Ele tá meio roxo. Não, e aquele sentimento, porque todo mundo parou e falou, caralho, esse cara não morreu? E aí você já dá aquela geladinha de novo e fala, pô, se esse cara tá vivo, fudeu, né? Vai abrir a boca. Só que ele tá com tanto medo, cara, que a Skyler vai falar com ele, ele fala, ó, eu faço o que você quiser, ninguém vai saber de nada, eu tô na minha aqui, só me deixa em paz, sacou? E aí a Skyler também virou a senhora do crime ali naquela cena, né, cara? A Skyler já tinha feito uma dessas, quando ela vai no imposto de renda, e ela faz uma coisa que é muito no Walt, que ela se finge de boazinha, no caso ela se finge de burra pra ganhar tempo com... Sim, aquilo é muito legal, né, cara? A cena é legal. Mas, pô, voltando ao inicinho da quinta temporada, que é muito intrigante, né, cara? A primeira cena, a gente vê o Walt já com o cabelo de novo, barburu, né, a barba toda fudidona, pedindo o café da manhã, parecido com aquele do primeiro episódio, né? Sim. Com bacon, ovos e um arroz, sei lá. Aí ele parte o bacon e faz os 52 no prato. E no primeiro episódio era 50, o aniversário de 50 anos. Sim. Então dá a entender que aquilo ali é 2 anos depois, né? Uhum. Então ele parece que ele tá sofrendo com câncer de novo, né? E ele tá meio chumbado, tomando remédio, andando meio manco, ele tá meio... Ah, é? Ele tá bem chumbado no início do episódio ali, cara. Então você fica se perguntando o que que aconteceu nessa quinta temporada, né? Porque, aliás, até agora na parada onde a gente tá, não dá pra sacar por que aquele futuro tá rolando assim. O que acontece é que ele tá num diner, né? E tá num diner. Né? No diner? Tá num diner agora. Não sei, tá falando inglês aí. É um restaurante, talvez? Não, mas é porque é aquele restaurante meio trailer que tem nos Estados Unidos, eu só conheci por esse nome. É, tem um nome, é restaurante meio trailer. Isso. Não, tá bom, tá num restaurante beira de estrada. Ah, agora sim. E aí ele vai encontrar com outro camarada pra comprar alguma coisa, né? Ele passa uma grana pro cara, o cara deixa uma chave pra ele de um carro. Aí o Walt abre aquele porta-malas daquele carro, tem uma arma lá dentro, ele guarda as paradas dele, parece que ele vai sumir, sacou? A impressão que dá é que ele vai sumir do mapa. Tô só falando disso a temporada que é. Pô, tô tentando lembrar. Engraçado, você foi a última temporada que eu vi e esse início realmente. Mas ele volta, né? Que ele volta. É, a última temporada foi a última que você viu. Que bom que você sabe assistir série do jeito certo. Não, tem gente que vê duas vezes retardado, aí a última temporada é a terceira, veio a terceira por último. Deve mental começou a rever tudo aí. Vamos fazer um programa, gente? Que cidade? Tem essa cena, a Skyler tá fudida, né? Ela volta lá, vê o Ted todo destruído e tudo mais. E a Skyler tá assim, apavorada pra variar, porque sabe que o Walter White ele chegou num nível de homicídio onde ficou fácil pra ele matar. E ela tá super desconfortável em casa, porque agora ele tá morando já com ela de novo, né? E ele senta do lado dela, cara, e ele fala, ah, eu te perdoo. Aquilo é apavorante, porque mostra muito onde ele tá no estado psicológico dele, onde realmente ele tá vendo o mundo como se todo mundo fosse manipulado. E ele acha que ele pode manipular todo mundo, mas é uma mentira. Mas ao mesmo tempo é uma verdade, porque ele é tão forte que ninguém vai contra ele. Pois é, nesse momento aqui, agora falando passionalmente, né, a série começou a me perder aí, porque eu sempre sou um aliado do Walt, eu sempre tô do lado dele e tal, e agora a série muda de perspectiva, mostrando o tanto que é ruim pra Skyler viver, né, parece que ela tá vivendo como se estivesse em cativeiro, com um bandido, um monstro e tal, e eu não compro isso aí, sabe, eu quero ver o Walt dando tiro. Quando a série te pega seu lado infantil, te cativa desse jeito, você vira um espectador imbecil, né, você fica abaixo da crítica. Então, eu sei que a série quer mostrar como é que é a evolução de alguém dentro do crime e tal, mas eu não Que era lição de moral, cara. Por mim, o Walt já tinha botado um pipoco na Skyler já e tava... É, cara, a Skyler é muito chata, cara. Pra mim, já, eu já tô falando isso desde a primeira temporada. Mas aqui, como a gente tava falando, chega num nível de insuportável. Eu acho que o que você já falou, obviamente, é uma questão de opinião. Caralho, que nojo. Cara, que nojo a rola. Eu tirei a unha do meu pé, o Salão tá chorando aqui, ó. Eu tô pensando com a própria unha aqui. Esse lance que a Nina falou sobre você não curtir pra onde a série tá indo, obviamente cada pessoa pode achar uma coisa. Então, eu vou pelo contrário. Eu achei super interessante, cara. Tem uma cena no segundo episódio. O Walter, ele tá vivendo, cara, num mundo de ilusão, onde tudo tá certo na cabeça dele. Ele deita com a Skyler e a tomada, porque a Skyler quer ganhar a porra do M. A tomada tá focada no rosto dela. Ela tá deitada de ladinho. Aí ele vai, abraça ela, assim como se tivesse tudo bem. E aí tá aquela cara dela de pavor, que seria maneira se ela não tivesse agindo pra caralho. Assim, parece uma cena de, pô, o grito, assim, sabe? Ela tá apavorada. E aí ele fala assim, ah, isso que tá sentindo agora sobre o Ted. Eu sei que você se sente mal ter feito algo de errado com alguém, mas isso vai passar. Eu acho isso fantástico, velho. Tipo assim, é aquele drama que ele passou pela temporada inteira, pô. Nesse episódio ele fala pra Skyler, poxa, eu sei que matar alguém, você se sente muito ruim, mas é um sentimento, sabe? Vai passar. Porra, esse rumo é um rumo inteligente e interessante. Sim, sim. Não deixa de ser, mas, pô, tudo que envolve a Skyler é ruim, né, cara? Mas saindo da Skyler, então, o que acontece com o seriado? Pra onde que eles levam a história do Walt como criminoso? É o seguinte, depois que tirou o Gus, o Mike ficou puto, porque tava lá tratando as galinhas lá, e chega um camarada pra avisar aqui, ó, o Frink tá morto. Aí tem o Mike fazendo cara de mal, dirigindo. É uma cena muito foda, que ele tá dirigindo o carro pelo deserto, e o Jesse e o Walt estão vindo de carro também, encontra ele. Aí mostra de longe, os carros vindo um em direção ao outro, e eles se ultrapassam, assim, como se fosse uma justa daquelas de medieval. E depois os carros param, e sai o Mike com a arma já pra passar o Walt ali. O Jesse entra na frente e fala, não. Aí o Mike fala, seus malucos, vocês sabem o que vocês fizeram e tal? Que aí que você começa a entender. Nessa temporada, vai mostrando o que tinha pra cima do Gus, né, cara? O tamanho da curriola ali e tal. E muita gente dependia do Gus, né, cara? Não, e também é que o cenário criminoso ali daquela região dos Estados Unidos, o Gus era uma figura importante que, quando você tira, todo mundo corre pra tentar preencher aquela lacuna. Claro. Todo mundo quer pegar aquele espaço. Claro. Então, no momento que morre um cara igual o Gus, que ele deixa de ser uma variável naquela equação, todo mundo acha que pode ocupar aquele espaço. Faz uma guerra. Mas aí você tem que saber, você tem que saber o nome do outro cara pra fazer isso, né? Tinha um cara, todo mundo já sabia o nome, né? Não, sim, o nome se espalha. Que é o famoso, né? Que é um negócio clichê, né? Que também foi fantástico ninguém ter começado programa dizendo Say My Name, mas... Eu não poderia dizer isso, porque quando começou o programa eu não tinha visto isso. Porque nessa cena que rola é o seguinte, né? Ele tá negociando com o cara que distribuía pra uma parte gigantesca do país. E o cara fala, vai ser esse preço nessa condição. O Walter White, não, vai ser nesse preço. Ele queria vender os componentes que ele usa pra fazer o meth, né? E aí ele fala, ao invés de vender, eu vou continuar produzindo pra você e você vai vender a minha droga. E aí o cara, não, mas você é um merda, eu sou fodão e tudo mais. E o Walter White coloca o cara no chinelo e ele fala, não, você sabe quem que eu sou e tudo mais, que eu sou o cara fodão. E aí tem aquela paradinha do Say My Name, né? Que é um recurso, assim, que eu achei interessante, mas foi querer forçar um pouquinho de barra pra ter uma fase de efeito. A série já tá fazendo isso há algum tempo. Então, essas frases do Walt que servem pra virar camisa de adolescente, eu fico um pezinho um pouco atrás. Na hora que ele fala ali é maneiro, mas isso no geral passa a ser um pouco ridículo. Tem cara. Uma que eu acho muito maneira, mas que a gente vai usar mais pra frente. O nome do filho é Brock. Eu tava tentando lembrar. Brock é um nome muito bom, caralho. Mas o... É o nome inglês do Hernanes, né? Caralho. Mas enfim. Quando vai lá o Mike apontando a arma pro Walt, a definição que eles chegam é: vamos continuar com o negócio da droga, agora cada um dos três é um sócio, então um terço pra cada um, vamos tocar o negócio, vamos continuar o que o Gus tinha de Império Criminoso. Acho que de certo modo essa primeira parte da quinta temporada até o mid-season, ela é praticamente sobre o Mike, né, cara? Sim, ele sim. Passa a ser quase o protagonista ali. E você vê que qual eram as tretas que o Mike tinha pra conseguir os componentes. Sim. Você tem a coisa daquela empresa maior que tava por trás do Gus. Madrigal. A Madrigal. Isso, com aquela delícia lá. Delícia. Com a mulher lá, de olho azul. Maneiraça. Caralho, Pablo, você tá com aquele veneno do amor é cego, do Jack Black. Vocês acham que a mulher é paia? Eu acho que é porque esse estilinho secretária, coisa da mulher de negócio, o Pablo que gosta da outra coisa mais. Sei lá, cara. Nossa, eu nunca olhei com a mulher com olhos sexuais, de maneira nenhuma. Eu acho a Skyler mais mulher que aquela, cara. Não. Todo o lance da Madrigal é legal porque isso faz com que eles tenham que ter uma nova logística para a produção de drogas. E essa parte é muito maneira. Que eles têm que pensar que agora que eles não têm lavanderia, como é que eles vão... solução que eles vão dar para poder cozinhar. E a solução que eles encontram é genial, cara. É muito foda. É foda, mas assim, tem que ligar o suspension of disbelief só um pouquinho. Ah, lógico que tem, mas... Se bem que... Só um pouquinho, não tem que ligar muito não, mas um pouquinho. Não, mas não, em qual sentido? Eu acho, o que você acha? Eu acho que é um negócio que faz muito sentido até. Você montar o laboratório ali é uma logística meio complicada, né? Sim. Mas é muito legal você imaginar o que acontece com aquelas casas que fica ali na mão da dedetização, né, cara? Sim, mas ao mesmo tempo eles trabalham à noite, cara. Eu não engulo essa de trabalhar à noite. Como assim eles trabalham à noite? De madrugada, assim. Eles estão fazendo... A casa que fica em detetização, eles botam aquela tenda e aquilo ali fica tipo uma semana. Eles lá dentro, eles não tá nem sabendo que eles estão lá dentro. Sim, mas de noite sim, né? Não, porque eles estão na tenda dentro da tenda. Sim, mas dentro, cara, de uma casa. Mas, cara, faz barulho. Levanta um galão de, sei lá, algum produto que joga. Vai dar barulho de dum-dum. E de madrugada é muito alto, ó. Essa parte eu achei pai. Se cozinhasse de dia, tudo bem. Porque aí tá trabalhando na detetização. Agora, de madrugada, eu acho que é situação um pouco. Rola uma família, né, cara? Um pessoal que tem um negócio da detetização que faz a vista grossa ali, né? Na verdade, é uma família de... Que isso é uma coisa que todos esses serviços que a gente contrata e coloca pra dentro de casa sempre tem essa suspeita. E no caso, a suspeita é fundamentada, que é foda. Esses caras, eles vão na detetização pra dar dica pros outros pra roubarem. Um desses dos capangas, né, lá que trabalha com ele, que meio que vai assumir o Jazz. Eu tinha um Todd. Ele é um Matt Damon! And Matt Damon! Matt Damon! Ele... Verdade, parece. Ele é um Matt Damon muito pobre, cara. É muito engraçado. Pois é, essa temporada tem tanta gente sem carisma, né, cara? Assim, antigamente, todo personagemzinho extra que aparecia era legal. Tipo, o Rio lá, o próprio Sol, Ted. Essa temporada tá entrando um monte de gente. Parece a mulher da Madrigal, que eu acho uma cara de bunda danada. Que esse capanga aí. Parece que o elenco tá ficando meio genérico, assim. Será? Mas... Então, voltando, quando eles viram trio, né, quando viram uma sociedade dos três, eles se deparam com um problema que o Mike tem são 9 parceiros. É do caralho isso. Que ele precisa pagar para os caras ficarem quietos. E ele coloca isso como na conta da sociedade. E o Walt acha que tinha que sair da conta dele. Com isso, começa a gerar o atrito e começa mais uma vez o Walt querer matar alguém. Cara, no caso, mas querer se livrar do Mike. A informação dele tá completa. Antes, ele sempre tinha dúvida na hora de matar, ele meio que hesitava. Quando ele atropela o cara na terceira temporada, ele transforma 100% nesse cara. Ele faz uma ligação, apaga 8 caras, ele só fala. Pode apagar os caras. E os caras saem aqui. O plano é muito foda. Aquela, cara, tomada que mostra todos eles morrendo, cara. Aquilo é poderoso, chefão na veia, né, eu cara? Eu falei isso com a minha senhora na hora que a gente tava assistindo. Antes tinha referências, isso aí foi cuspido, escarrado. Né? Antes ainda de. Porque a gente não chegou nesse ponto, vai tendo esse atrito e a gente vê que o. A mudança da relação sempre do Mike. Sempre você fala esse assim, você repete o depois, senão na edição sempre fica assim, Mike, não sei o que, não tem como cortar, sacou? E a gente vê que a mudança da relação. A mudança da relação, você vê que o Walt vai manipulando, porque o Jesse começa também a querer sair fora do negócio, e o Walt fica o tempo todo jogando o Mike e o Jesse de um lado pro outro. Sim. Então, ali ele já tá totalmente mestre dos fantoches. Eu acho o Jesse muito chatinho, cara. Se eu fosse o Walt, eu ia pegar e dar uns tapas na cara dele e falar, cadê aquele cara que ficava aí antes, cheio de marra? Yo, bitch! Não sei o que, ele fica, nem que ele parar de cozinhar, tô com medo que ele vivia minha vida, tomando cu, cara. Caralho, saindo é machaço. Caralho, que homem, que homem. uma coisa que vocês estão falando, esse lance da homenagem para os Poderoso Chefão. Eles conseguiram passar a porra da série inteira sem fazer a referência mais óbvia, né? Que é o Scarface, que eles até falam, né? Que a ideia era fazer, né, a transformação de um homem até ele virar um Scarface. E aí tem um episódio que eles estão vendo o Scarface. Pô, uma referência que precisava fazer, a gente já sabe. Mas né, pelo cara? Menos não é a cena do não Say é. Hello to My Little Friends, né, cara? Não é. Vou falar Say Hello. Qual comédia que tem essa piada? Que sempre que o nego chega na casa de um rapper, tá passando Scarface nessa cena. Tem até na privada, fala assim, tem, que, tem um... que o rapper, o nome do rapper é Scarface. You wanna flag ash? Okay. After that, William. Come on. Okay. Do you wanna play rough? Okay. Uno. Say hello to my little friend! Eu lembro desse texto. Ah, já sei que toda hora que entra na casa do cara tá na mesma cena que ele fala: Say hello to my little friend. É, dá até vergonha dizer que a gente já viu esse filme, né, cara? É aquele onde eles zoam também o Crônica de Nárnia. Eu acho que é o. É um todo mundo quase em pânico. Não é esse, não. É um super-heróis. Eu acho que é o Super-Hero. Não. Acho que é o super-herói, a Liga da Injustiça. Não, era o do coisa era o. Era tipo um desse, não é mais um besteirão americano, é uma porcaria dessa. É o da Nárnia. Né? Mas enfim. Esse filme é muito ruim. É falando do Say Hello to My Little Friend, falando de frases de efeito, que já comentou algumas, tem uma que quando ele tá argumentando que o Jesse tá falando que tá saindo do negócio, o Jesse vai lá, porra, Walt, você já tem dinheiro, coisa tal. Não era o dinheiro do tratamento que você quer. E o Walt, pra mim, essa é a melhor das. Eu não tô nessa por dinheiro. Eu não tô no negócio nem de droga, nem no negócio de dinheiro. Eu tô no negócio de império. Caralho. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito bom. E tem um episódio que é tipo um dos melhores. Pra mim é um dos melhores da série. Pra mim... Aí que eu vou falar também. 1, 2, 3 e... Tem um episódio que é um dos melhores, que é o episódio Faroeste, né? Que é o assalto ao trem. Caralho. Aquilo, por que você vê 200 filmes por ano e não tem dois minutos de ação que nem tem aquele episódio inteiro, cara? Inteiro de aquele ação. Ali que não perdeu as pregas na quarta temporada, acabou. Não, mas todo mundo perdeu. Quem tava vendo, ela tava cara, desvigilado. É um daqueles episódios que se você pega ele isolado, você não conhece a série. Você vai ele amar. Funciona. Porque esse episódio é muito parece foda. Muito com o piloto, cara. Sim, ele é tem, o mesmo tem muito aquela pegada. É a mesma vibe, né? É. Caralho, mesmo clima, vibe, pegada. Aprenda sinônimos com mimimi. Mas, então, o que rola, né? É o moleque fica coletando as tarântulas, né? E no deserto, e ele acaba morrendo, né? Que eu acho, cara, o cara na hora que ele dá o tchauzinho, né? Aí o Matt Damon, genérico, dá o tchauzinho de volta. Na hora que ele levanta o revólver, cara, o Jesse, cara, ele tenta, ele fala, não! Aí ele dá o tiro e mata, cara, o Jesse. É um pedófilo do caralho, né? Aparece criança, ele já filma ele já pra ver o que o Jesse foi falar da criança. Que é o momento que o Jesse começa a querer desistir mais uma vez, pra porque caralho. Tá matando criança. Mas então, tem as possíveis interpretações do que a tarântula é, né, cara? Tu tem duas. A primeira, aquele lance meio óbvio, né? Que a tarântula, na verdade, como ela caiu, ela tá presa, né? É um perigo. Aí não, aí você pode viajar mesmo, assim. Você fala, o moleque tá... Na verdade, ele agora tá preso, ele nunca vai poder se desenvolver e sair daquele... Do pote, né? Porque ele tá morto, né? Coisa meio óbvia desse. Mas a segunda, cara, que tem uma interpretação direta com o melhor episódio de todos os tempos, que o Saldanha discorda, que é o da mosca, que a tarântula, obviamente, é o predador natural da mosca. E mais uma vez eles estão usando, né? Aranha não é inseto, né? Mas assim, estão usando seres de classes semelhantes. É classe isso. Espécie. Biologia que se alimenta. Seu cu. Então, estão usando animais de Deus. Seus dois são da ordem dos artrópodes, é olha isso? Olha aí. Provavelmente não é ordem. Nego me comeu o rabo nos comentários aí, tá valendo. E na verdade, quando a mosca, ela era, né, um símbolo para a angústia do Walter White e ter que lidar com assassinar alguém. É, porque quando você mata alguém, se você sentir remorso, você gosta de peru. Sim. É isso. Rola, veiúda, cabeçuda. Nossa, a Bolsonaro até ficou salivando aqui agora quando ele falou. E a tarântula, obviamente, é o predador natural, né, da mosca. Então, assim, ali já mostrou realmente que a mosca tá morta. Né? Ela foi devorada pela aranha, assim, né? Você não tem mais um remorso. É, interessante. Não, talvez não. Não faz sentido. Olha, caralho, o Saldanha concordou com uma. Eu fiquei com medo de você falar que a tarântula era o espírito do menino, coisa. E aí, que mais que aconteça nessa temporada, que eu já adianto que essa pra mim é a pior temporada, eu nem lembro direito, cara. Cara, tem uma cena, cara, essa é uma aula de literatura. Quando o Jesse vai jantar na casa da... Caralho, puta, isso, que pariu, eu fico com vontade de esconder a cara. Não é? Porque é muito constrangedor, cara. Não, e a Skyler, ela tá... Cara, como eu odeio a Ana Gunn nessa temporada. Porque ela fala assim, eles estão conversando, aí o Jesse, tadinho. Nossa, essa cenourinha aqui tá gostosa, hein? Aí, ó, tá boa, tudo mais, ficou meio sem graça. Aí, ó, o que vocês fazem? Um lance meio assim, né? Meio imbecil. Aí, de repente, ele vira e faz uma pergunta. Aí, esse cara vira pra ele e fala assim, aqui, meu marido já te contou que eu tive um caso com um homem que tá no hospital agora? Aí, ficou um lance meio assim, muito constrangedor. Pra, tipo assim, ai, tá vendo, ó? É, aqui quem rolei sou eu que sou fodona, ela meio que sai assim por cima, caralho, que ódio, cara. E aí o Walter, aqueles closes que ele começa a mastigar devagar, parece que tá mastigando o dente, que ele tá pois muito... É, nessa puto. Hora a série vira muito Simpsons, assim, né, cara, vai por uma pegada dessas comédias de família, assim, sim. Nossa, mas eu fiquei com muita pena do Jesse, cara, porque o Jesse, ele tá ali, ele, famoso inocente, a vítima, ele não era pra tá ali, ele só queria comer. Exato. Ele queria pegar na mão, cara, ele só queria jantar. E aí ele fica no meio daquele tiroteio que é o Walt com a Skyler naquele momento. Aí depois o Walt arruma grandes confusões e mete um tiro na barriga do Mike, não é isso? Na verdade, o que acontece? Ele eu bate não lembro o que, que acontece. Eu sei que rola uns negócios de uns carros, o sujeito vai pegar a chave pra fugir com o carro do lugar tal. Sei lá. Eu sei que o Mike termina tomando um balaço na barriga. E é legal que assim, o que vai levando o Mike levar esse tiro. Porque você vê que o Walt o tempo todo ele fica querendo assim, não, vou tirar o Mike da jogada, mas não precisa matar. Só que ele começa a ficar com a noia porque o Hank tá muito perto de finalmente conseguir prender o Mike. Rola aquela ação que o Mike tá cuidando da neta e o Hank, os policiais vão lá. O Mike fica sabendo meio que por acaso que ele vai ser preso naquele momento. Então o Walt fala, não posso arriscar. Esse cara sabe demais. Já matei 8, mato 9. Vai mudar. Sim, né? É bonita a cena, né? Depois que ele dá o tiro no Mike, parece que ele meio que se arrepende. Aí você, acho que ele realmente, ele mesmo percebe que ele saiu do controle um pouquinho ali, né? Que ele dá um... Uma coisa que eu acho muito foda. Aí ele tenta se justificar, cara, ele tenta pedir desculpa pro cara. O Mike mesmo assim, cala a boca, me deixa morrer, pelo menos, sossegado, porra. Aí senta os dois ali, né? Fica vendo o pôr do sol, até que o Mike cai no sono, no mato. Eu acho isso muito clichê, mas assim... E é massa porque eles têm um desentendimento, justamente porque o Mike não queria dar uma informação, agora não lembro o que é. E aí o Walt atira, quando ele chega pra pedir desculpa, eu falei, putz, foi mal eu. Agora que eu pensei que eu podia conseguir informação de outro jeito. Cara, é ridículo, isso é muito legal. E pô, isso eu acho que não foi homenagem de maneira nenhuma e tal, mas não tem como não lembrar do Era Uma Vez no Oeste, né? Da morte do Cheyenne no, sim, sim. No final do filme, que é muito parecido. O cara toma um tiro na barriga, morre do lado do outro ali, torce que o cara tenha acertado o tiro num lugar melhor, né? Então, depois disso, quando você não sabe muito pra onde que a série vai, né? Porque eu achei essa temporada até bem morna nessa parte, tirando essa morte do Mike. Eles estão naquela reunião familiar de sempre, né? Perto da piscina ali e tal. O Hank, o Walt Jr., o Sky, até que o Hank levanta pra dar uma cagada, entra no, cara, naquele banheiro. O que é a relação do Hank com a coisa nojenta? Ele vai cagar, rotar, cara, é a risadinha, essas coisas que ele faz, ele é muito nojento. É o preconceito contra o gordo. É sempre, se alguém peida é o gordo, se alguém arrota é o gordo, se alguém vai cagar é o gordo. Sim. E aí ele vai dar aquela cagada naquele banheiro. Todo mundo usa sempre naquela casa. É. Pega o primeiro livro que está em cima, né? É o primeiro? É engraçado, ele meio que vai tateando. Não é o primeiro, não. Ele vai tateando meio que de costas pra pegar. E aí ele pega um livro aleatório. Ele pega um livro aleatório que quando ele abre tem uma dedicatória do Gale Bettker. Morreu já, que era o químico. Do GB. Do GB para o WW, né? Que eles já tinham até feito a piada antes do Hank falando, ó, pode ser você. Aí o Hank faz aquela cara de quem ligou, né, o nome pessoa, de quem sabe tudo, e acaba a temporada. O Hank faz aquela cara de te vejo daqui a um ano, quando não, a temporada voltar. O Hank faz aquela cara de... E se fosse a Skyler, a carinha que ela ia fazer nessa hora. Quando eu vi essa cena, eu falei, pronto, acabou a série. Porque eu, de início, eu falei, cara, que absurdo é esse o cara deixar um cara igual o Walt, que pensa em tudo e tal, deixar aquele livro ali, né, que é a prova mais incriminatória contra ele, ali no banheiro que todo mundo usa, que o policial usa, sacou? Eu fiquei puto com esse negócio, tá? E aí comecei a ver umas teorias, gente, não, porque todo bandido gosta de, quer ser pego, deixa um souvenir e tal. Isso pra mim, eu acho que é balela. Esse aí eu não comprei, não. Mas o Saldanha botou uma luz sobre isso aí que eu achei sensacional, cara. Que, cara, no final das contas, quem que arruma banheiro na casa do Walt? Não, sério, quem são as tarefas domésticas? Não é o Walt que faz. É a mulher. Quem arruma a casa é Skyler. E aí, ela ter deixado o livro de propósito pro Walt ser pego, não é uma teoria que eu descarto, não. É. Eu acho que pode ter sido, sim. Pois é, isso faz um certo sentido. Faz, ao passo que se ela quisesse que o Walt fosse pego, ela já teria feito antes. E, tipo assim, e se ele for pego, vai ter consequências terríveis pra família também. Principalmente pro Walt Jr. lá, vai destruir a vida do moleque. Eles vão perder não só dinheiro, mas vão perder reputação, vão perder tudo, né? O Walt, ele tá se achando Deus, só. Ele chegou num ponto onde realmente ele acha que ele vai vencer. Que ele mata todo mundo, ele faz um monte de doideira e nunca ele é pego. Ele falou, cara, os deuses, tá rolando D20 pro meu lado direto, sabe? Os deuses estão muito a meu favor, nada vai me derrubar. E aí ele fica, começa a ficar meio relaxo mesmo. Abre mão de ser detalhista que merece. É, pode ser. Pode ser. It's time to dance the grandparents both gone and remember the things we used to do. Como que vai terminar essa história toda? Vocês já sabem quantos episódios vão ser essa? Eles falam que não é, na verdade, uma temporada nova, que é o desfecho da quinta temporada. Porra, mas uma é um ano, é lógico, é a sexta temporada, aí, né, sexta temporada, exatamente. Eu acho que vão ser 8, né, cara? E o que dá tempo de acontecer nesses 8 episódios? Bom, não é Lost. Dá pra fechar. Não, com certeza dá pra fechar. O que a gente sabe é que pelo menos uma referência, como vai terminar, a gente sabe que é naquela cena do início ali, né? Provavelmente. Aquela cena que abriu do 52 anos do Walt lá. A pergunta que eu tenho é, nesse ponto, quanto tempo se passou, cara? Nesse ponto, na cagada do Hank ali, tem quanto tempo desde os 50 anos do Walt? Tem um momento no início da, acho que no início da quinta temporada, que fala que é o aniversário de 51 anos do Walt. Até que a Skyler faz um beiquinho, faz aquele negócio 5, aí um fica pequenininho. Aí o Walt Jr. fica, caramba, por que que eu... Põe um bacon grande aí, coisa e tal. Aí ela pega do prato dele e coloca pro Walt um bacon grande. Então, o início da quinta temporada se passou apenas um ano, né? Isso tudo Sim, rolou. Sim, as 5 primeiras temporadas até aquele momento, as 4 primeiras pelo menos, aconteceram em um ano. Então, essa quinta temporada, nesses últimos episódios aí, eles vão fazer o link pra mais um ano pra frente, que é pra terminar no 52 lá, né? Parece que sim. Provavelmente. E a gente vê então que a gente já descarta, se vai terminar naquilo ali, já descarta a tese do Scarface, que a gente tava falando. Do Scarface, o filme original, que... Não sei se vocês sabem disso, o filme original dos anos 30, ele tinha um final que o bandido meio que fugia, uma coisa assim, e aquele pessoal do código de postura, vai ser MDM ficar falando final de filme? O filme dos anos 30 pode falar, não? Dos 30 pode. Então, o pessoal do código de postura da época mandou meio que mudar o final pra matar o Scarface, matar o gangster. Cara, é o código de postura, vamos matar. É o código que Sim, mudou o quadrinho. A famosa teoria do assassino, assassinos vão matar todos eles. Então a gente já vê que não vai ter esse final lá Scarface dos anos 30 de vamos matar o Walt como punição pro crime, cara, dele. Cara, eu... Pelo menos não na, pois não é, de cara. Quando começa a usar o Jesse como a bússola moral ali... O Jesse como bússola moral é problemático. Totalmente não, mas que o Walt Jesse não pode... Jesse como bússola moral, como é que é? Não existe cada um vai. Bússola moral do meu pai. Olha só, essa coisa eu tenho muito medo da série cair nesse negócio de punir o bandido, sim, cara. Porque eu tô vendo muito crítico pedindo isso. Falando, não, o Walt virou um monstro, ele não pode... Eu acho que a discussão deve ser diferente. Eu já vi uma entrevista com os autores falando que no final, a intenção dos autores é que no final ninguém consiga gostar do Walt. Eles falam que eles querem fazer o Walt ir tão pro lado do mal, que ninguém vai mais ser Team Walt. Isso que eu tô achando muito ruim, porque não Team tá... Team Walt till the end. Pois é, não tô caindo nessa, sabe? Então eu tô começando a ficar contra a série, porque tá muito óbvio. Eu acho que eles escolheram... Isso foi muito rápido, esse negócio de ficar contra o Walt, pelo menos pra mim, sabe? Eu não consegui ir nessa coisa. Ele ainda é meu personagem favorito, ainda tô do lado dele. Então, eles estão me perdendo com isso aí, cara. Porque se você não ficar do lado do Walt, você vai ficar do lado de quem? Sabe? Cara, eu tô do lado do Hank, porque eu gosto do Hank pra caralho. Eu acho ele um pessoal competente, eu acho ele maneiro, eu acho ele incrível. Mas eu gosto do Walt também. Eu quero que todos sejam felizes no fim da série. Uma coisa, não me importa se eles matarem o Walt lá, beleza. Mas eu quero que a maldade sobreviva, sacou? Porque eu acho que o Sol... Olha o BG aí. O Sol tá preparado pra assessorar quem quer que seja que tome o lugar do Walt ali, sacou? O Walt Jr. Então, cara, eu não descarto a possibilidade do Hank, quando descobrir aquilo ali, também não querer prejudicar a família. De repente, fazer uma vista grossa e entrar pro esquema, sabe? Ah, não, cara, acho difícil. Não, cara, isso ia ser cagar o personagem. Cara, o Walt, fizeram as cinco primeiras quadras. O Walt Jr. é quase tão filho do Hank quanto do Walt, se não for mais. E a série já deu a entender muito isso ali, cara. Isso seria uma devastação pro moleque, né, cara? Cara, então, vamos lá. Eu acho que das coisas, as perguntas que tem que ser respondidas, o principal é se o Jesse vai descobrir o lance da planta. Se o Jesse conseguir o lance da planta, o papel dele vai ser importantaço. Eu acho que vai querer. Eu acho que vai, cara. Porque vai apimentar. Porque eles têm que ter vários arcos acontecendo pra culminar no grande final. O Jesse tem que estar muito contra o Walter White. Eu acho que já tá provado como é que o Jesse sente muito a morte do Walter. Eu acho que o destino do Jesse tá traçado. Ele vai ser a última morte do Walt, cara. Eu também acho. Não digo, eu acho que ele vai ser o cara que vai morrer e que você vai falar assim. Porque os criadores da série estão fazendo, eles já falaram, já não, vou fazer o Walt ser o pior possível. Se quem não gosta do Walt, gosta do Jesse. O Hank, ele tá na linha de fogo ali. Ele é o antagonista. Então, se matar o Hank é por proteção. Mas se matar o Jesse vai ser maldade. Sim, mas ao mesmo tempo, cara, o papel que tem a morte da criança na série é um tema recorrentável. E tem a Holly, né, cara? Que até agora ela tá meio tocada. Caralho, cara. Se o Walt mata a Holly. Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando o seguinte: quem é Holly? Holly é a filha dele. O bebê. Nossa, o Jesse envenena a Holly com a plantinha. Isso ia ser a maldade reinando. Que você lembra que é. Eu quero dizer o seguinte, é que o Walter Jr., ele vai ter um papel fundamental que tá, ele é meio que um elemento comum, que você vai falar, entre o Hank e o Walter White. Eu não acho que o Walter ou o Hank ou qualquer pessoa vai matar a Holly ou o Walter White, claro que não, sim, ou o Jesse, eu acho que mas que elas vão, que esses personagens vão ter um papel fundamental na trama, que vai coincidir com o Jesse ou sabendo da planta ou não, mas eu tenho certeza que ele vai descobrir isso da planta, de algum jeito, porque é um personagem que tá em ponto de ebulição e o ponto de ebulição mas que ele passar... Mas eles esqueceram tanto isso na quinta temporada, o negócio da planta, meio que deixaram como finalizado na quarta. Mas ninguém nem pensou na planta, no próprio episódio da planta, então, sabe que é assim que eles funcionam, né, cara? E pra mim, uma coisa importante também, cara, é o seu cu. Certo. Eu acho que os próximos, então, minha previsão é que a gente vai ter uns 3, 4 episódios do Hank fazendo joguinho psicológico até o momento que ele vai abrir o jogo. E aí você vai ter 4 episódios de reação do Walt até chegar aqui no final. Pô, isso aqui é uma previsão específica, né, cara? Eu já pensei bastante sobre isso. Dá uns minutos também. Cara, olha só, eu não sei o que. Eu não, nem chuto nada, cara. Porque tem o pessoal falando que o Walt tá dando repugnância aí. Pra esse pessoal, eu digo, vá assistir How I Met Your Mother ou alguma coisa desse tipo, que essa série não é pra você. Você vai ver o que é repugnância de verdade. Pois é. Cara, o meu final perfeito seria o final a la Garfienne, sabe? Pra mim, o final perfeito era o Walt matando todo mundo. E virando o rei do mundo, sacou? I am legend. Sim, exatamente. Quem aparecesse, ele matava ali. Sacou? Ficava num bunker, dando tiro nos outros e fazia cozinhando metanfetamina. Aí, pode me contratar aí, ó. Resolva essa série facinho. Preparei aqui um item especial para este mini, com a ajuda do meu irmão gêmeo Diogo Brito, que é praticamente uma tese de doutorado sobre o melhor episódio, não de Breaking Bad, mas de qualquer coisa já produzida na história. Moçada, licença, vou no banheiro, daqui a pouquinho eu tô de volta. Eu já comentei o que eu queria comentar aqui. Chama-se... Can you feel it? Chama-se The Fly, a mosca. Que é o episódio onde o Walter White ele é assolado por uma mosca no laboratório de química. Muita gente compara esse episódio com aquele episódio da Kombi do Lost, né? Que ficou famoso por ser um episódio que tá fora do lugar. Parece que os escritores deram: ah, não vamos fazer história, não vamos falar de uma coisa que não tem nada a ver. Exato. Cara, se você acha isso, desiste da vida, amigo. Porque o que acontece é. Então, o episódio da Kombi é um dos melhores episódios do Lost. Sim, cara. Já o The Fly, não. Até se não fosse metafórico, é um episódio muito importante pra construção de personagem, pra ambientação da série, pra tudo. Ele é muito divisor de águas, cara. Assim, aquela música mostra a cabeça do Heisenberg em 50 minutos. É isso que eu ia falar. É o episódio que tá tão fora do roteiro que é o único que você entra na cabeça dos personagens. Totalmente. É esse, cara. Um dos detalhes interessantes que eu notei, né? Primeiro, que o aparato que ele usa, que ele inventa, né, pra poder pegar a música, é igual uma redinha de piscina, que ele sempre ficava tirando as coisas na redinha de piscina, que é esse negócio de sempre querer limpar, deixar as coisas perfeitas, né, imaculadas, na piscina e fazer isso. E a mosca também é a mesma mesma coisa, né? Ele quer destruir a música pra tirar do ambiente contaminado. E ali, ele fala muito exatamente, ele usa muito essa palavra de contaminação. Então, você vê que ele já tá passando simplesmente da ideia de limpeza pra uma ideia de estéreo, de esterilidade, de não vai ter vestígio nenhum. E estéreo você usa também pra uma questão, você pode falar que é uma questão emocional. Sim. Uma questão que ele tá, tipo, ele não tem mais bondade nele. Ele tá... É, pra quem não gostou do episódio, tem que... O fato de eu não gostar, eu não sei ver, ué. E a mosca ali é muito óbvio, né? A mosca ali é a presença da Jane, né? Sim, 100%. É, exatamente. E eu vi gente comentando sobre esse episódio que nem passou isso pela cabeça, né, cara? Tipo assim, ah, não, a mosca é uma mosca que tá entrando ali. Ah, cara... mas aí você não viu nada do episódio. Pois cara. É, porque... Então essa tese que eu vou apresentar aqui vai ser um mind blow fodido. Não, por isso você. Que eu tô achando melhor explicar antes, né? Sim. Aquilo ali, a Jane é a mosca da sopa mesmo. Os caras estão tentando seguir em frente, mas o zumbi tá ali, o bicho famoso sempre volta. E você vê que o Jesse, a atitude do cara depois da mulher morta de ficar ligando pra ela, pra ouvir a secretária eletrônica. Nem fala. Você vê que não é uma atitude de uma pessoa que superou aquilo ali bem. Um beijo, Jesse. E aí eles usam essa situação da mosca, eles param de trabalhar, ele tem que lidar com aquilo até pra conversar sobre a situação, né, cara? Sim. Eles conversam abertamente sobre a morte da Jane, o Jesse se culpando. Isso, mas aí já vai pro fim do episódio, né? Sim. Então vamos lá do começo, né? No começo você não sabe se a mosca existe. Você acha que a mosca pode ser, né, realmente tá na cabeça dele, né? E ele pergunta o que tem de errado com a sua cabeça. Ele fala, a cabeça tá de boa. O que tá ruim é a mosca que é o problema. Então você realmente não sabe, né? Aí nessa hora você não tem a pista do que é a mosca ainda. Você já sabe que é uma metáfora. Agora, pra que você não sabe? Mas é um símbolo, né? Uma metáfora. Aí na hora que ele faz essa definição, você já entende muito. Que ele fala, pô, o Jesse fala, cara, é só uma mosca, qual que é o problema? E ele fala, nossa, você tá num ambiente, né, muito controlado, qualquer coisa, né? Não importa o quão pequeno seja, qualquer contingência pode destruir toda a operação. Então, assim, é um problema fantástico. Se você não conseguir eliminar esse problema, tudo mais vai cair. Ou seja, ele tá falando que se ele não conseguir superar, ser capaz de matar alguém, ele não vai conseguir seguir em frente naquele ramo, né, que é o ramo traficante. Então ele tá falando, cara, a mosca, ela tem que morrer, ela tá zumbindo, mas ele não consegue matar a mosca, né? E é estranho que essa morte, ter sentido tanto essa morte, assim, é um pouco bizarro, porque ele assistiu a morte, né, mas ele não matou, né? Mas a gente discutiu isso até, tipo assim, mas pô, ainda assim, não teve a mão na massa, assim, não era pra ele ter batido tão pesado. Lembre-se que a omissão é uma forma de ação. Né, cara? Não, e lembre-se ele se culpava não só pela morte, mas ele se culpa, é aquela culpa retroativa. Porra, essa mulher não tava em recuperação e eu que botei ela de novo nas drogas pra ela ter overdose e morrer. Então ele não se culpa do momento da morte, ele se culpa de tudo aquilo que ele viu a mulher. Você tá falando do Jesse? Falando do Jesse. Não, ele tá falando do Walt. Ah, não. Porque o Walt já tinha matado gente a sangue frio já. Não, mas ele vai conversar com o pai ali. Eu acho que o pai é duas coisas. O pai, porque ele vai e fala, né, da filha e tudo mais, que é igual. E outra coisa, né, cara? Que é a cadeia, né? Que também puxa, que se você mata a Jane, você foge a cabeça do pai, o pai explode o avião. Então tem isso também, né? A culpa dele ter explodido o avião, entre aspas. Assim, né? É, se a gente pegar o Jesse se sente culpado retroativamente, o Walt se sente culpado pra frente. Olha como é que Breaking Bad é foda, ele vai pros dois Breaking Bad. Papai quebrado. Dá ideia pra Mad não, estão aí. E aí, cara, esse diálogo é espetacular. Que aí o Jesse começa a ajudar a matar, né? Que ele viu que não tem jeito, tem que ajudar o Walter a matar. O Jesse fala pra ele, pô, ele começa a conversar sobre esse lance de ter animal na casa, né? Como é que você tem que eliminar, né, o objeto estranho. E aí ele fala, poxa, ô Walter, já teve um animal preso na sua casa? Aí o Walter olha pra ele, né, obviamente lembrando, né, do primeiro assassinato, que eles tinham um animal, né, um humano drogado, preso no porão. E aí o Otto tá assim, cara, já tem uma mosca na minha cabeça, você tá colocando outra, né? Aí ele olha e fala, muito irônico, não consigo me lembrar de momento algum. E o Jesse é tão avoado que ele não percebe o que ele tá falando, né? E ele conta a história que tinha um animal que ficou preso no porão dele, cara, e isso é espetacular, cara. Que o pessoal da casa tentava matar o bicho e não conseguia. Então eles aceitaram que o bicho tava lá. De noite ele ouvia andando, né, no porão, rangendo, botando a unha contra o assoalho, né, aquele negócio irritante. E a família fingia que não tava lá, né? Ignorava o problema, que era justamente que ele tá pedindo o Otto fazer. E uma coisa maneiraça, cara, que ele fala que o tipo de animal, né, que é um possum, que é um tipo de rato, né, ele finge de morto, né, que tem até essa expressão em inglês, né, play possum, né, que é fingir de morto. E aí ele falava assim, ah, não, as pessoas play possum, assim, né, elas tentam fingir que elas estão se adaptando a uma situação, que elas não estão adaptadas a essa situação, de um jeito ridículo, que no caso é fingindo de morto. E aí tem um monólogo dele, que é mais um daqueles que mostra que a Ana Gunn nunca vai ganhar um Emmy, ele ganha, que ele fala, poxa, tinha um momento, né, da minha vida que era perfeito pra eu morrer. Ou seja, aí já tá lidando com a outra música. Você fala, pô, pra matar essa, vou ter que criar outra. No caso, é ele mesmo. Ele fala, poxa, você quer que a sua família tenha boas memórias de você, sabe? Mas, assim, eu já passei esse momento, sabe? Ele fala, aí ele começa a pensar quando é que é, olhando pro nada, pro vazio, assim, sabe? Ele fala, pô, tem que ser depois que a Holly nasceu, mas antes da minha cirurgia, que foi justamente quando ele recuperou de vez. E aí, cara, nessa altura, aí já te ganha, sabe? O episódio, né, que aí você sabe, aí você já tá na cabeça dele pra caralho. Você entende que não vai ter nada, que não vai ter ação, ninguém vai ligar. Aí, olha o Hank, foi baleado, sabe? Vai ser isso até o fim, sabe? E aí, você, ou você tá dentro, então você já desligou. Eu falei, esse episódio foi pai. Esse episódio, cara, ele é muito parecido com aquele episódio do Family Guy, em que o Stu e o Brian ficam presos dentro de um banco. Vocês já viram esse? Cara, Family Guy é uma coisa que eu praticamente não vi, cara. É um episódio bem famoso, que ele é até duplo, que eles ficam presos no banco, e aí é só os dois conversando durante os dois episódios. É um episódio só de diálogo mesmo, que o Stewie acaba se cagando, e o Brian, como é um cachorro, ele tem que comer a merda. Caralho. Só que, é, por mais ridículo que seja o mote, o desenvolvimento de personagem é muito maneiro, cara, que é como se fosse um filme mesmo, calcado em diálogo. É muito parecido com esse episódio aí. Só uma coisa rápida, se elimina, ele foi apontar ali pra uma caixinha que ele tem no Family Guy, e a primeira coisa que eu vejo do lado, a caixa de Friends. Ha! Alguém vai acreditar se eu falar que essa caixa não é minha? Esse é um apartamento que eu praticamente divido com a minha mulher, porra. Sim, sim. Então, uma coisa que acontece que é legal, que como já tá na cabeça do Walter White, você começa a ver que ele tá duvidando dos próprios princípios. Ele tá revisitando e, ao mesmo tempo, tentando abrir mão do que ele acredita. Que ele começa a falar, pô, ele é um cientista, né? Ele é um químico e o cara é quatro. E ele fala que ele encontrou com o Donald, né, com o pai da Jane, logo depois da morte da Jane. É, e ele fala, pô, como é que isso pode ser aleatório, né, cara? Pô, ele entende que o mundo é caótico, né? Que, assim, as coisas acontecem ao acaso mesmo, assim, né? Nada é predestinado. Ele é um cientista, ele é um homem da razão. E nessa hora ele fala, cara, não é possível, sabe? Ele tá colocando à prova tudo aquilo que ele acreditava. Essa mosquinha tá dando nó na cabeça dele. Você tá acompanhando aquela... até quando ele tem uma recordação de alguma coisa, então eu acho que ele já voltou pra casa, acontece alguma coisa, assim. Ele começa a ver elefantes, né? Ele começa sobre elefantes. Cara, que filme que tinha? Que tinha uma televisão ligada numa sala e sempre que ia meio passar por essa televisão, tava passando um documentário sobre elefante, cara. Isso rolava e aí tinha uma hora que passava, os elefantes estavam dançando, assim, era uma piada recorrente do filme, eu nunca vou lembrar. Se algum ouvinte lembrar que filme é esse, avisa pra nós aí. Mas então, nesse negócio, né, é aquela expressão em inglês, né, o elefante no quarto, né, que é aquilo que ele já falou. Todo mundo sabe que tem um problema, mas todo mundo ignora. E nesse momento, a Scar tava cantando uma cantiga de Minar, você volta, né, a introdução, que começa o episódio num close da moça cantando uma cantiga de Minar, assim, né. Então, na verdade, a música tem essa ligação. Sim, sim, isso é maneiro. E aí, no fim, ele fala, né, pra ele, que ele fala, pô, o único jeito de matar a música é de eu assumir que eu matei a Jane. Então ele fala, né, pro Jesse, poxa, eu sinto muito pela Jane. Ele não tá falando que ele sente muito pela morte, ele fala que ele sente muito por ter matado, mas ele não fala que eu matei, mas ele fala sinto muito. Nessa hora o Jesse acerta a música cai. O que acontece no fim, né, quando ele vai dormir de novo, ele fala, pô, será que aquilo matou a moça? Só falar, eu sinto muito, né? E aí ele olha, começa a ouvir o barulho da música de novo, olha pro alarme, né, o alarme vermelho, né, que é a cor do sangue, né, deu, obviamente, e a música tá lá ainda, né, cara. Na verdade você vê só assim, também dela, assim, não sei se você não via a mosca em si, porque o problema, ele não sumiu totalmente, mas também não tava totalmente, porque ele meio que manipulou. É, sempre vai estar lá, né, cara? Sempre vai. Então, assim, a partir daquele momento, tudo que tá levando pra frente, a mosca tá lá. Mas ele fez, assim como no filme, a mosca, ele fez a mosca virar um monstro. Depois ele acabou usando isso pra alimentar tesão que ele tem em matar a pessoa dali pra frente. Escritor que eu não sei quem é, né, nunca vou saber. Eu não sei como o cara teve a liberdade artística de fazer, de queimar, entre aspas, um episódio sem ação, sem nada, só pra fazer isso, mas... Caralho, que aula do que é. Pablo, é só você entrar no IMDB que você sabe quem é o rapaz, cara. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei, esse é o problema, é não saber. Né? Eu sei que eu posso estar no IMDB, mas quem que vai entrar? Assim, é um herói anônimo, então herói anônimo tá aí. Caralho, eu já vi a ficção mexer com a cabeça das pessoas, mas Pablo... Rapaz, chega de internet por hoje. Chega de internet por hoje. Uma coisa que eu tava esquecendo de comentar sobre a morte do Gus é que pra fazer a versão detonada dele lá... Versão face-off. Exatamente. O pessoal pediu ajuda ao povo da maquiagem do Walking Dead, também da AMC, né? Então o povo foi na salinha do lado ali e falou aqui, dá uma força pra nós aqui. Olha só. Vão zumbizar o rapaz. O pessoal do Walking Dead podia retribuir, se pedir a retribuição, e pediu uma ajuda dos escritores do Breaking Bad. Exatamente.